aumentada. Não entendo essa sociedade retrógrada, sistema de burrice, sistema de doença, não sistema de saúde nem de educação. Já que o pobre enriquece o governante, adora a indústria da farmácia. Que o mundo se amutue em periferia, enquanto esses filha da puta vão comprar um palácio lá em Agrabah. Nem vem querer me agradar, se tu compactua, então suas preces são uma lástima. Oh, seu ideal que merece plástica, só derretendo em magma pra renovar o mundo. Revolução das máquinas e a involução da compaixão. Do valor de desconstrução são páginas e as mudanças são mínimas. Foda-se os aristocratas, já tô marginal na margem da política moderna. Nenhum certo, não tem pega, eu sou de pack. Pra esses frouxos no bubep, nós é bom. Pra esses fracos, eu tô no osso. Contra esse contraditório, mano, eu te apresento o poço. Tu se afoga, ainda falta o seu velório, tu se enterra. E deixa o dinheiro roubado aqui na terra. Enquanto você apodrece, eu distribuo na favela. Eu me resolvo os 4 anos. Sigo tranquilão, pensamento longe. Eu quero paz sem sujar a mão. Meus problemas eu deixei no ontem. Tô vivendo em outra dimensão. Pode dizer o que é melhor pra mim? O Estado não, polícia não. Quem pode dizer o que é melhor pra mim? Governo não. Luz pela cidade que o bagulho aqui tá feio. Eles falam que é local, mas ninguém sabe de onde veio. Brasil, pátria amada, governo mama nos seios de todo o nosso povo brasileiro. Nós que bate a laje no morro é pouco dinheiro. E eles pensando em lancha pra casa de veraneio. Eles formam quadrilha, nós é cego em tiroteio. Na terra é viver o receio e os fins compram os meios. Eu não entendo a matemática do ódio, máquina do pódio, banalização do óbito. Pra não falar do óbvio, pensa que essa escola é uma bosta de propósito. Pra onde vamos nós com esse pensamento sórdido? Na TV só ignorante, bunda grande na transmissão. No morrão vende ficção e homens armados pra pacificação. Com desfile de arma, fuzil, tipo filme de Brasil. Mas o ser humano é assim, vai valorizar a água só no último cantil. Não vai ter outro 1º de abril. O salário do Senado foi pra 29 mil. Cheio de revolta eu me sinto vazio. Enquanto a igreja governa o Rio, vai! Sigo tranquilão, pensamento longe. Eu quero paz sem sujar a mão. Meus problemas eu deixei no ontem. Tô vivendo em outra dimensão. Quem pode dizer o que é melhor pra mim? O Estado não, polícia não. Quem pode dizer o que é melhor pra mim? Governo não, foda-se o governo. Foda-se o governo.